tão profundo as durezas que este mundo te deu pra carregar. Vejo também, sentes que tem amor para dar. Perdi-me na vida, achei-me no sonho. A vida que levo não é a que quero. Não quero mais nada. Quando a terra se acabar, você vai chorar. Não adianta mais. Vendo essa terra não compensa, rezando na presença de um gigante como as durezas que este mundo te deu pra carregar. Vejo também, sentes que tem amor para dar. Perdi-me na vida, achei-me no sonho. A vida que levo não é a que quero. Não quero mais nada.